Engraçadinha que a Sebastiana fez, olha como é que ela fez a música pra ele, assim. O Zé, você foi ingrato, me levou pro mato, me desvirginou. Hoje eu tô toda fodida, com as tetas caídas que você chupou. O Zé, vou cortar teu saco pra tapar o buraco que você me fez. O Zé, pra falar a verdade, eu tô com vontade de dar você outra vez.